Hoje é um dia de grande importância para a Rádio Boa Nova, também para quem a viu nascer e crescer e tem dado sempre o seu contributo para que a rádio tenha chegado até aqui. O exemplo é o caso de Vítor Neves, que está connosco e se junta a nós nesta emissão. Vítor, olá, bem-vindo. Muito boa tarde e parabéns a todos aqueles que ouvem, leem e veem a Rádio Boa Nova, a todos aqueles que apoiam e patrocinam e muito especialmente a todos aqueles que fazem acontecer a Rádio Boa Nova todos os dias e, se me permitem, ninguém vai levar a mal que eu envie um beijinho muito especial para si, Liliana, e também para a Beatriz. Muito obrigada. Ficamos muito sensibilizadas também, também sentimos esta causa todos os dias e vestimos a camisola da Rádio Boa Nova todos os dias. Vítor, como é que tem sido assistir a todo este percurso da Rádio Boa Nova? Esta manhã eu despertei, eu estou fora de Portugal neste momento, e esta manhã despertei a pensar um pouco nisso. E lembrei-me dos 3 anos. Eu creio que a Rádio Boa Nova, ao comemorar hoje 39 anos, é uma espécie de milagre, o primeiro M, o M de milagre, talvez seja por a rádio ter inspiração cristã e, portanto, tem sido um milagre bom durante 39 anos. É também uma espécie de magia, mais um M, porque dá a sensação de que já não é possível, que talvez já não vá continuar, mas a verdade é que a rádio soma 39 anos, e já agora, tal como disse no início, é um M de mulher, porque são duas mulheres que fundamentalmente asseguram que a rádio aconteça todos os dias, a todas as horas e a todos os momentos. A rádio mantém, de algum modo, a sua gênese, é ainda hoje um milagre de existência graças ao voluntariado, a voluntariado de várias entidades, de várias pessoas, e ao longo dos anos, e mantém também a sua matriz de não ter qualquer fim lucrativo. A rádio apenas pretende ser algo que se sustente, mas não pretende ganhar dinheiro. É também um veículo privilegiado na divulgação, na promoção, no desempenho do serviço público, de alguma maneira no garante da liberdade em todo o Conselho de Oliveira Hospital e em toda a região centro-interior. É verdade que os dias de hoje são incertos, imprevisíveis, instantâneos, diferentes, e a digitalização veio colocar toda a comunicação social numa espécie de encruzilhada. Mas também é verdade que a rádio tem sabido responder, e a própria Rádio Boa Nova hoje já não é uma rádio. A rádio é um meio de comunicação social e já não é um meio de comunicação social local. A rádio faz-se em Oliveira Hospital, mas ouve-se em todo o mundo. Eu esta manhã a primeira coisa que fiz foi ligar a aplicação da Rádio Boa Nova e ouvir um bocadinho da Rádio Boa Nova, uma espécie de homenagem a todos nós que ajudávamos a fundar este veículo de comunicação. Vamos agora celebrar os 39 anos com António Sala, curiosamente uma das figuras maiores de Portugal no que concerne à rádio e à comunicação. Vai ser sexta-feira na Casa de Cultura e, graças aos patrocinadores como a Friemo e a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, a receita reverte integralmente para a Rádio Boa Nova. Apelo a que vamos estar todos juntos na próxima sexta-feira à noite para festejar a vida, para festejar a rádio, para festejar o Conselho de Oliveira do Hospital, para festejar a nossa região centro-interior. Apelo a que ninguém falte para que possamos estar todos juntos nos parabéns à nossa rádio. Que assim seja, e que hoje seja um dia feliz para a rádio e também, já agora se me permite, Liliana, um dia feliz para todos os pais nos quais eu me incluo. Permite, sim, senhora, também já felicitei o meu a partir daqui. Vítor, só uma última questão. Portanto, o convite é para que estejamos todos juntos a comemorar os parabéns à Rádio Boa Nova no presente. E quanto ao futuro da rádio? O futuro da rádio vai ter de passar por duas ou três vertentes muito importantes. Primeiro, a rádio tem de se atualizar em termos de equipamentos, se calhar mesmo até em termos de instalações, e parece-me que este é um vetor fundamental. O segundo vetor é que a rádio tem de alguma maneira de fazer jus ao que sempre foi, que é meter-se no meio das pessoas. E temos que fazer esse trabalho para assegurar a continuidade da Rádio Boa Nova como um veículo de comunicação de excelência em Oliveira do Hospital, aliás, é o único que trabalha verdadeiramente todos os dias. E isto é algo que o Conselho e a região não se podem dar ao luxo de desperdiçar. Terceiro e último vetor muito importante é, claramente, e perdoem-me este lugar comum, as forças vivas de Oliveira do Hospital e da região não podem ignorar um meio de comunicação que faz autenticamente serviço público. O que a Rádio Boa Nova faz é serviço público. E esse serviço público tem de ser, de alguma maneira, financiado. Ninguém quer fazer lucro na Rádio Boa Nova, ninguém quer fazer absolutamente nada que seja de proveito económico, mas tem de ser financiado. Para quê? Para termos os melhores equipamentos atualizados e para termos as pessoas necessárias que devem ser remuneradas dignamente e atempadamente. É por aí que passa o futuro da rádio. Eu, por norma, não sou otimista, mas sou positivo e eu acredito que a Rádio Boa Nova vai continuar. Eu até acredito, Liliana, que para o ano vamos estar aqui mais ou menos à mesma hora, os dois, a assinalar os 40 anos. Com toda a certeza, não tenho dúvida disso. Vítor, muito obrigada, parabéns para si também. Encontramos-nos no espetáculo de António Sala, já na sexta-feira. Um beijinho grande, até sexta-feira, contamos estar todos juntos, encher a Casa da Cultura, a receita reverte integralmente para a Rádio Boa Nova. Ora, aí está, uma excelente oportunidade para celebrarmos a vida e contribuirmos para a continuidade desta absolutamente inquestionável Rádio Boa Nova. Muito obrigada, Vítor Neves, continuação de um bom trabalho. Vítor Neves, que assistiu ao nascimento, participou no nascimento, também no crescimento desta Rádio Boa Nova e ajuda nos dias de hoje a que a Rádio Boa Nova continue firme no seu caminho, agora numa fase em que necessitamos cada vez mais da colaboração e da generosidade de todos. Para isso pode então participar no espetáculo com António Sala no próximo dia 21 de março às 21h30 na Casa da Cultura para César Oliveira, em Oliveira do Hospital. Ainda há bilhetes disponíveis que pode adquirir no Welcome Center da Casa da Cultura ou também através da Ticketline. Não deixe para a última da hora, assegure o seu lugar, teremos todo o gosto em que esteja connosco nesta comemoração tão importante que são os 39 anos da Rádio Boa Nova.